Passa feliz no ano. Agradeço quem me dá suporte. Fazem parte da minha família. Até Deus me tirar a vida. Dizes que a tua time é forte, então tenta enfrentar a minha. Bifes vais dizer que não tem sorte, não vale a pena nem tentar a linha. Sou maninho e mozo até a morte, até Deus me tirar a vida. Tomo banho de água quente, tão quente que até podes depenar galinha. Fui bifado quando quis responder, Zico ligou a falar para o dado. Esse nunca faz merdas no rap, tem prisão de ventre e caga lá para o gajo. Faço um rap muito popular, que até o people do Tsukuta escuta. Por isso nunca vais me apanhar, eu dou num outro step. Chuchuta, faço merdas no hip hop a long time. Não sou de agora, vim de longe, mano. Também o que tu esperavas de um rapper que tem malta 29 anos? Ha! Não parece, né? Acho que tenho a mesma doença que o Daigo, Minga, James Roger, Sérgio Fife, Puff Daddy e Favela tem. Sou o rapper mais completo, Cadimose. Isso já disse o Crystal. Faço bem músicas de love, temas sociais e freestyle. Punchlines, duplo sentido e outras maneiras. Rap é escola, tipo do caminho do palco do Cine África. Eu dou a passar todas as cadeiras. Quando lanço um hit, um gajo sempre acerta. Se quiser, eu vou fazer marabenda. Esses rappers dão um tiro na cabeça para ver se ficam com a mente aberta. Eu dou enxaqueca, concorrência, motivo porque na farmácia falta panado. Mas como não tenho dentes de ouro, vão dizer que sou um fala barato. Dizes que a tua time é forte, então tenta enfrentar a minha. Bifes vais dizer que não tem sorte, não vale a pena nem tentar a linha. Sou maninho e mozo até a morte, até Deus me tirar a vida. Sempre firme, nunca perco o norte, a minha vez vai chegar um dia. Dizes que a tua time é forte, então tenta enfrentar a minha. Bifes vai dizer que não tem sorte, não vale a pena nem tentar a linha. Sou maninho e mozo até a morte, até Deus me tirar a vida. Sempre firme, nunca perco o norte, a minha vez vai chegar um dia. X4 haters, X4 snitch, yeah. Eyes on my name, I want my name, nigga. Real, yeah. Tryna make deals with my niggas, focus on the shit, a real nigga. On my way, working, pray, I can't stop in the middle. My God, give me shine, that's why I'm so bright. Então tenta enfrentar a minha. Bifes vai dizer que não tem sorte, não vale a pena nem tentar a linha. Sou maninho e mozo até a morte, até Deus me tirar a vida. Sempre firme, nunca perco o norte, a minha vez vai chegar um dia. Dizes que a tua time é forte, então tenta enfrentar a minha. Bifes vais dizer que não tem sorte, não vale a pena nem tentar a linha. Sou maninho e mozo até a morte, até Deus me tirar a vida. Sempre firme, nunca perco o norte, a minha vez vai chegar um dia. Eu sempre disse que o meu dia vai chegar, e tu pensavas que eu tava a brincar, mas eu não tava a brincar. Brinca quem teve brinquedos na infância e obedões a carregar 20 litros em cada mão. Dois andares não foi fácil não, mas eu sempre tive no coração que o meu dia vai chegar. E não, amor, me vês com essa cara, pop agora, para fudo amigo, só com getting big. I got real niggas plus, I got fake niggas, mas esta é a lei da vida. Em contrapartida, eu vou dando vida, é sem rimas, puto, I'm a turn into a dream. Reaper, luto, causo, faço tudo isto por amor, and the money too. Hey Joe, put some respect on my name, cause from now on shit will be never the same. I'ma remain the same, but the game needs change, and niggas be acting lame. Niggas be acting lame, hating on me, cause I'm a finest bigger fast body. Você não sabe o esforço todo que um gajo fez, e não sabe um gajo veio de onde. E já que eu tô a subir head this niggas, you can call me cannabis ativa. Smoke niggas excel after, e nem dou a falha de planilha. E peço a Deus para nenhum desses niggas pensar em me abusar um dia. Fake niggas gonna in as office, todos bits pra querer a mim. Dizes que a tua team é forte, então tenta enfrentar a minha. Bifes vais dizer que não tem sorte, não vale a pena nem tentar a linha. Sou maninho e mozo até a morte, até Deus me tirar a vida. Sempre firme, nunca perco o norte, a minha vez vai chegar um dia. Dizes que a tua time é forte, então tenta enfrentar a minha. Bifes